jagunçada mutante, bem-vindos a mais uma edição do Pilha de Bis, o seu podcast semanal do site Arte Final. Acesse lá www.artefinalhq.com.br. E nessa semana de estreia do filme X-Men Fênix Negra, que até a gravação desse podcast nós ainda não tivemos a infelicidade de assistir, eu sou o Marcos e vim aqui para falar de gibis mutantes junto com o Maurício. E aí, fake? E com o Nick. Fala aí, galera, que é o Nick, eu sou o ex-novinho dessa edição aqui. É quase isso. Pelo menos você não é a razão da nossa libido, né, Nick? Porra, não. Obrigado. Olha, só digo uma coisa, ainda bem que podcast é só áudio, viu? Vocês não são obrigados a ver a imagem que nós estávamos vendo até agora há pouco. O Nick dançando sexualmente na webcam. Em especial pro Mauro, né? Mas o Mauro não tá aqui hoje na gravação. Pois é. Mas isso foi, eu tenho certeza que o Mauro estava nos pensamentos. É, o Nick estava com saudades do que ele ainda não viveu com o Mauro. Porra, vai ser o programa inteiro dessas piadas de Neymar, caralho. Bom, a gente vai fazer aquele velho pilha clássico, mas com temática mutante. Então, Maurício, fale aí o que você leu de gibis mutantes ultimamente. Cara, vamos começar falando de uma edição que tá aqui nas bancas, que é a Ressurreição da Fênix. Acho que já teve esse nome mesmo aqui no Brasil. Eu li quando saiu lá fora, dei uma relida agora pra gente conversar hoje. É um quadro escrito pelo Matthew Rosenberg, que tá agora com a mensal dos X-Men. Por enquanto o Hickman não chega, né? Já temos aí essa informação. E desenhada por uma cacetada de gente. Temos o Len Yu, o Pacheco, o Joe Bennett, o Ramon Rosanas. E de volta para a última edição, o Bennett divide com o Yu. Uma cacetada de arte finalista e a não tão boa assim, a Shelley Rosenberg, na colorização. Tenho minhas críticas aqui a ela, mas não é o problema nessa edição. Eu vou te dizer, para o retorno da Jean, esperado aí há tanto tempo, ou prometido, pelo menos, há tanto tempo, deixou bastante a desejar essa edição aqui. Basicamente, eventos estranhos começam a acontecer ao redor do globo, eventos psiônicos, todos os mutantes psíquicos estão sumidos, a gente tem um arco aí que tá rolando em paralelo no gibi da Jean Grey, que é a Jean novinha, né, não é essa Jean Grey que tinha morrido há 15 anos atrás, acho que por aí, né. Morreu no final do arco do Morrison, né? Isso. Vamos chamar de Jeanzinha. É, a Jeanzinha e a Jeanzona. Então a Jeanzinha tá lá sumida com vários outros psíquicos no título dela, que a Panini publicou depois de publicar a Ressurreição da Fênix, inclusive. E aí a gente tem os X-Men se dividindo em grupos toda hora para investigar esses fenômenos, tomando porrada e voltando para a Mansão X. E até que se descobre finalmente, no passe de mágica, se descobre onde é que a Fênix está criando lá um casulo, né? Está gestando o corpo da Jean e a mente dela para que aceite a Fênix como hospedeira de novo. O Rosenberg faz um trabalho legal de criar um mistério até e tudo mais, mas tem vários problemas de andamento na história, assim como eu falei, né? Toda hora esse recurso do Zé, vamos nos dividir em equipes, vamos para lá, vamos para cá. Fazer um monte de piadinhas aqui e nada se resolve, até que chega no final da penúltima edição, descobre onde é que ela tá, o que é tudo aquilo lá, aquela realidade que a Fênix cria pra Jean. A Jean não aceita a Fênix e volta a ser a Jean de sempre. Acho que deixou a desejar, especialmente no clímax, né, que não foi uma coisa assim tão marcante. Tem até bacana lá o diálogo dela com o Ciclope, tem a não aceitação dela, dizendo assim, não, eu quero viver minha vida, você continua me trazendo de volta, mas tem que me deixar viver e morrer. Mas, eu confesso, quando eu terminei de ler da primeira vez, fiquei assim, sim, é o que mesmo isso aqui? Por que que ela faz isso? Por que que a Fênix quer trazer a Jean de volta? Por que que a Fênix some do nada? Parece que ficou muito sem propósito mesmo, assim, tipo, vamos trazer a Jean de volta. De que jeito? Não importa, dá um jeito aí. Você tem esse desenho, esse mês que vem, a gente resolve quem vai se desenhar. Você leu também, não foi, Marcos? O que você achou? Cara, eu li logo que saiu aqui, pela Panini. Confesso a você que a história é tão boa que eu lembro de pouquíssima coisa da história. O que mais me vem à mente é aquelas passagens da Jean numa cidadezinha que meio que... Aquelas cidadezinhas pequenas do interior dos Estados Unidos. Ela trabalhava num dinner, né? Num restaurante e tal. Todo mundo se conhecia. E ela sentia que tinha alguma coisa esquisita ali, mas não sabia o quê. Enfim, eu não estou acompanhando os X-Men, já tem um bom tempo que eu não acompanho a mensal dos X-Men, então foi o meu primeiro contato com os mutantes em muito tempo, fazia muito tempo que eu não pegava nada, e não gostei. Se eu posso te dizer que uma coisa boa que teve esse gibi é quando acaba e o que deu origem a X-Men Red, que a gente gravou recentemente, né, tá aí no ar um podcast que a gente falou sobre X-Men Red também, que aí sim é um gibi muito bom dos X-Men, que há muito tempo eu não lia alguma coisa tão interessante. Mas essa Ressurreição de Fênix foi um gibi bem protocolar, só para poder trazer a Jeanzona de volta, né? Eu não sei o que fim levou a Jeanzinha, que eu também não estava acompanhando. Não peguei o final, ainda não peguei, não li o final da fase do Bendis nos X-Men. Não li nada do Lemire, nada de quem veio depois. Eu tinha abandonado mesmo a mensal dos mutantes. E para mim foi só um negócio protocolar que eu peguei para ler. Que quando eu fechei a última página, eu falei que porcaria é essa. Mas 2 horas depois eu já não lembrava de mais nada do que eu tinha lido ali. Bom, primeiro de tudo, você tá bem atrasado mesmo, hein? Eu também li a Ressurreição da Fênix assim que saiu lá fora. Eu acho a primeira edição me deixou bem empolgado, porque realmente, como o Maurício falou, ela tem um tom de mistério, assim, até um pouco sombrio as coisas que estão acontecendo. Tem alguns fenômenos acontecendo, né, em vários locais diferentes, isso relacionado a essa volta da Jean. Tem uma parte bem misteriosa também, que você não sabe bem o que está acontecendo quando corta para esse meio que essa vida que a Jean tá levando, né? Então você fica meio, mas o quê? O que que tá acontecendo? Porque a Jean é uma garçonete, enquanto lá onde ela é garçonete acontecem coisas muito bizarras, tipo, tem vezes que o céu tá pegando fogo, tem hora que ela tá atendendo o Eric, né? O Magneto, tipo, é meio louco essas coisas, mas realmente depois eu acho bem uma desandada doida que a história dá. Novamente são os X-Men formando equipes pra ir pra algum lugar, não dá em nada, não resolver nada. A galera vai ali, não resolve nada e volta sem muita informação. Então, você percebe que foram páginas pra encher mesmo ali, que não adiantaria muito. Se você tivesse pego a primeira edição e as duas últimas, talvez ok. E do final, eu também senti essa coisa do anti, assim, da falta de um clímax mesmo. Não teve um combate, algo desse tipo. Teve um momento que o Wolverine, ele vai lá entra na lanchonete lá pra falar com a Jean. E eu só consegui imaginar que ia ter de novo aquela cena do Wolverine indo lá, enfiando a garra na Jean e tal, sabe? Eles ficam mexendo com as mesmas coisas de novo. Mas aí tem uma parte que eu acho legal. Uma única parte que eu consigo achar legal de tudo isso. Essa subversão da Jean não aceitar a Fênix. Dessa vez ela vai. É meio que a vontade dela é maior do que a da Fênix. E ela rejeita a Fênix ao ponto que ela vai encolhendo, né? Até sumir. E é até um lance meio simbólico, assim. Chega de repetir esse plot. Embora os X-Men, durante essa história, venham repetindo o plot né, que a gente comentou aqui. Mas. Eu achei até simbólico essa parte. Não vou aceitar, já chega de Fênix, agora eu sou a Jean, vai ter a história da Jean sem essa porra de Fênix, e já chega, já deu. Isso foi legal, acabou com essa punheta, né, da Fênix, pelo menos até agora, né, a gente não sabe o que vai ter daqui pra frente, né, o que teve, pelo menos no gibi que a Jean era protagonista, acabou com isso, né? Não aparecia lá a Fênix, aparecia só a Jean e mostrava que ela era muito poderosa mesmo sem a Fênix, né? Agora, o que o Hickman vai fazer, se ele vai aproveitar, se ele vai voltar com essa punheta da Fênix ou não, só quando ele assumir os gibis dele começar a sair, né? Aí a gente vai saber como é que ele vai tratar tudo isso. Eu acho que isso de Jean sem Fênix tá sendo legal agora, tipo, nossa, até que enfim, as histórias da Jean sem Fênix. Mas daqui a alguns anos, alguém vai dizer, pô, novamente, sei lá, vai ser a propaganda pra uma grande saga, vai ser porque vai retornar a Fênix, tá ligado? Eu tenho certeza disso. Assim, como o Nico falou aí, é isso mesmo, os mistérios são legais, ele lembrou aí bem desse mundo de sonhos da Jean, né, que não tá nas coisas tão bem. Todo mundo que aparece é um personagem morto, né, é um dos irmãos do míssil, o próprio Magneto, o Wolverine como caolho. Então você começa a ficar, o que é que tá acontecendo? Ela tá morta mesmo, né, só tá aparecendo morta, ela tá morta, mas tem umas pessoas ali desconhecidas também. E aí isso se perde. E ao mesmo tempo, você tem os mistérios no mundo real, né? Que é aquele acólito que devia estar morto há muito tempo que aparece sugando poder. É uma cópia do Wolverine que aparece. É o Castelo, depois o Magneto que aparece e volta. Enfim, são manifestações da Jean, beleza, entendi. Mas tem algum significado aquilo ali? Deve ter, eu sou muito burro pra não ter entendido. Mas também não foi trabalhado isso na história, foi jogado. Supermente o cara disse assim, não, o que eu vou botar aqui? Vou meter esse cara aqui que eu lembro que eu gostava do quadrinho dele há X tempo atrás. E eu tenho três críticas aí fortes da arte. Primeiro, pode parecer besteira, mas o negócio ficou bem feio. Você tem logo no comecinho, os X-Men estão investigando o primeiro caso psíquico, né? Que são umas crianças que estão parecendo um coma, elas estão flutuando assim, travadas. Aparecem vários pássaros no chão. Pais que estão mortos, enfim, não sei. O desenho do Lenny Yu é muito ruim, bicho. Eu não gosto. E ele dá motivos, né? Perseguição minha, não. Aí você vê duas páginas depois, o Fé tá explicando lá o que tá acontecendo. Ele diz assim: tinham duas crianças sem gene mutante flutuando a 1,6 metros do chão. Aí você volta pra página que tá lá. O Wolverine tá ajoelhado no chão. As crianças estão nem a um palmo do chão, assim, como é que isso é um metro, mais de um metro e meio, é pra estar em cima da cabeça do Wolverine, as crianças. Outra coisa que vou ser chatinho mesmo, eu não gosto dessa coisa de mudança de desenhista, um por número, dois desenhistas dividindo a edição, eu acho que prejudica bastante o andamento da história, e aqui a gente tem vários errinhos, tipo, o Cheetah Star, a cada edição aparece com um uniforme diferente. Tem uma edição que ele tá com o bigodão de Macho Man. Na outra edição ele já não tá de bigode. Na outra ele já tá com o uniforme clássico dele da X-Force. Enfim, toda hora muda. O Dente de Sabre é a mesma coisa. A terceira coisa é um outro personagem, que é um personagem que eu gosto muito, de uma fase dos X-Men que deu meio tanta besteira, saiu legal, que é aqueles novos X-Men, novos mutantes, não lembro o nome, do Kyle e do Yost. A gente até falou dele também lá no site de Agunço do X-Men Vermelho, que é o Satânico. Ele perde as mãos, né? Ele é um telecinético e no surto de poder dele, ele estoura as próprias mãos. Isso. Nessa edição, ele tá aparecendo, cara, com as mãos normais, humanas dele. Até os autores foram questionados no Twitter na época, mas não deram nenhuma resposta. A Marvel ficou de rever isso no encadernado, e o encadernado americano que eu peguei aqui e continua com os mesmos erros. Cara, é estranho, né? Tem umas coisas que até os próprios editores se perdem, né? Tanta coisa esquisita nos X-Men que os próprios editores acabam se perdendo, né? Eu acho que eles podem dar a explicação de que esse... Quem era? O Satânico aí, o personagem? Isso, o Satânico. Isso. Os caras, não, esse já era outro Satânico de outra linha temporal. Por isso que... é só dar essa explicação nos X-Men que cola, cara. A verdade é que a gente sabe que foi feita a toque de caixa mesmo, né? Toda essa fase do X-Men aí. Foi aqui, X-Men Red, tudo foi, cara, feito. Vamos tentar consertar essa merda aqui. Eu tenho um problema grande com esse lance que você falou da troca de desenhista, cara. Isso é muito chato mesmo. Principalmente quando você pega uma minissérie. Vamos lá, pega uma minissérie, são 5 edições, 6. E aí, o cara, você tá lendo, sei lá, quebra muito, sabe? É coisa de imersão mesmo, né? Você tá lá lendo, tá dentro da história, tá curtindo e de repente tem uma quebra grande, porque muda. E isso é pior quando a diferença da arte é gritante, né? Quando você tá num desenhista muito bom e vai pra um desenhista bem mediano, isso é bem decepcionante. Eu lembro que isso aconteceu com uma história que eu gosto muito. Eu gosto de Guerra do Messias, eu acho que é esse o nome, do X-Men. Mas nesse aí, todos os desenhistas são ruins, todos. Complexo de Messias que você fala? Exatamente, é porque tem a Guerra depois, Guerra do Messias depois. Mas Complexo de Messias, exatamente, é uma história que eu gosto muito. Mas, cara, só tem desenhista desgraçado, velho. E, tipo, você vai vendo que o desenho vai mudando e você, ok, esse tá menos ruim, mas ainda é uma praga e tal. Eu não gosto dessa parada, bicho. É muito, muito tipo, ruim mesmo. Tipo, pegar o encadernado, por exemplo, antigo, sei lá, Canção do Carrasco ou aquele... Saiu aqui originalmente naquele X-Men Gigante 1 da Abril. Acho que é a questão do Carrasco mesmo, que tem o conflito, querendo lançar o Fios Legado e tudo mais. Bicho, desenhista ruim. Como acho que foi o Marcos até que falou do programa, a gente reclamava do formatinho, mas o formatinho salvou a gente de ver muita coisa feia. Cortam as páginas, né? E a gente acabou vendo menos. Também, a gente viu menos detalhe feio também. Não, mas a gente achava que o problema era o formatinho. Foi o Dão que falou do... Qual é o nome do desenho? Acho que eu adoro o desenho dele, do Batman. É o Kelly Jones. Kelly Jones. Eu adoro o Kelly Jones. Aí o Dão falou que não, ele desenhava daquele jeito mesmo. Ah, você também falou aí do Lane Yu. E assim, eu... Não, foi o Lane Yu que você falou? Foi. Não é ele, né? Foi. Cara, eu gosto da arte dele. Eu gostava muito da arte dele, mas ele tem ficado muito preguiçoso, bicho. É tudo só uns riscos mesmo, assim, tá ligado? O desenho dele hoje se resume em rabiscos duros e mulheres com bundas anormalmente grandes, assim. Toda mulher é muito bunduda, assim. A tempestade dele é um absurdo. Eu acho que foi o Ellis que escreveu uma fase do Wolverine que ele desenhou, que é muito legal. Aí o traço dele tava muito bom naquela época. É isso mesmo. Ele desenhou Invasão Secreta bem até, assim. Tava muito bem o traço dele. Não. Aí ele desenha uma máscara do Homem-Aranha, bicho, que a teia, ao invés de sair do meio dos olhos, sai da nuca do personagem. Mas eu acho que ele desenha bem. O traço dele tá, de certa forma, assim, firme, tá seguro, assim. Mas hoje ele é tudo riscado e não é bem definido. E, assim, parece meio porco, assim, hoje em dia, o desenho dele. Tá só rabiscando e pronto, envia pra arte final. Tá aí, terminei. Pois é, bom, mas aí eu acho que a gente pode chegar à conclusão de que esse gibi da volta da Jean Grey, ele só serve pra poder mostrar que ela voltou, pra aí sim ter um gibi bom que é X-Men Red, né? É, dos males o menor, né? Pelo menos desembocou em X-Men Red, e aí, excelente quadrinho, uma das melhores coisas feitas dos últimos 20 anos nos X-Men. Se não leiam, leiam. Se não ouviram o nosso 7 Jagunços sobre isso, ouçam. Tá todo mundo empolgado lá por conta disso. O Tom Taylor pega muito bem, escreve muito bem a Jean. É uma Jean muito mais protagonista do que foi nesse retorno aí. E que vale muito a pena e justifica. É tipo o pacto do Homem-Aranha com o Mephisto lá, né? Tudo que veio depois foi tão melhor do que o que tava acontecendo ali que você até, tá bom, foi isso aí, faz de conta que a gente não viu. Bom, e você, Carlos Nicásio, o que que você andou lendo de Mutantes esses dias? Eu mesmo. E esse ano eu não li tanta coisa assim, né? Fiquei devendo, inclusive comecei a ler o Extermination, né? Aí eu comecei a ler no fim do ano passado o Extermination, né? Mas acabei não lendo o finalzinho, só viver o finalzinho agora. Inclusive, tinha esquecido um monte de coisa, passei os olhos aqui. Mas essa saga do Extermination meio que ela fecha esse arco dos ex-novinhos, né? Que é como eu chamo eles aqui, muita gente chama, não sei se chamam assim vocês. Os X-Men clássicos que o Bendis trouxe, né? Os X-Novinhos mesmo. Isso, pronto. Os X-Men que o Fera trouxe do passado num plano que, assim, não faz muito sentido, né? Vamos trazer aqui os X-Men originais pra um futuro pra ver se o Ciclope se toca do que ele tá fazendo. Mano, como? Por quê? Por que você acha que isso iria acontecer, sabe? Sim, eu vi até uma crítica ao filme, você falou agora, né? O filme do da Fênix Negra saiu já, e alguém falou que o Fera toma umas decisões não muito racionais. Aí eu falei, eu até falei, poxa, então tá sendo até um pouco fiel, assim, aos quadrinhos, né? Acho que quiseram fazer aí uma fidelidade maior. Mas, enfim, voltando para Extermination, e eu gostei, cara. É uma minissérie, em 5 edições, e ela finaliza aí todo esse arco que Bendis construiu 7 anos atrás, lá no início dessa nova Marvel, para os X-Men, e que eu gosto. Eu vi muita gente reclamar dos X-Novinhos, de toda essa fase, que não gosta. Cara, eu curto, eu li todas essas edições do Bendis, quando o Bendis estava à frente dos X-Men. Eu não curti nem um pouco depois, quando trocaram, né, para a fase 2... All New, All Different, ficou horrível, esses X-Novinhos, ficou bem ruim o quadrinho deles, mas aqui foi um bom fechamento. Eu imaginei que o fechamento desse grupo se daria no X-Men Blue, porque chegou um momento da história que começou a lidar com Viagem do Tempo. Vocês acompanharam X-Men Blue? Não, eu não acompanhei nada de X-Men esses últimos tempos, nada mesmo, é sério, eu abandonei mesmo a mensal, nem pegando na banca do tio pra ler e devolver eu tava fazendo, porque eu não tava conseguindo aguentar, não tava aguentando aquilo. Eles fizeram meio que uma renovação, né, do selo dos X-Men na época com o qual era o nome aqui? O Resurrection, né, era? Acho que era Resurrection. Isso. E aí vários títulos voltaram. Veio X-Men Blue, veio X-Men Golden. E aí eu comecei os dois títulos. E o X-Men Blue foi o que eu gostei mais. X-Men Golden eu larguei bem cedo. Blue eu continuei por mais algum tempo. E chegou um ponto das histórias que tava lidando muito com isso de Viagem no Tempo. E era esse grupo, né? Esse grupo dos X-Novinhos. E eu percebi que eles estavam dando um encerramento mesmo à história deles. Eu achei que isso iria acontecer nas mãos do Cullen Bunn, né, que era o escritor. Eu achei que ele ia finalizar essa história, mas depois o próprio grupo de X-Novinhos deixa de ser protagonista de X-Men Blue. E, cara, aí eu larguei o título também, né? Eu esperava mesmo que fosse a finalização ali. Mas aí já tinha sido anunciado Extermination. E aqui em Extermination a gente tem um plot que eu acho bem legal até, sabe? Eles trouxeram o Ahab meio que como um vilão mais presente, assim, que toca o terror ali na galera, e fizeram muito bem isso. Eu achei que ele fez muito estrago aqui nesse quadrinho. O Ahab, ele traz uns, acho que é farejadores, né, que chama, do futuro, e ele tem o objetivo aqui, claro, de matar o Ciclope, assim. Ele tá bem, bem determinado a matar o Ciclope nesse quadrinho. Ao mesmo tempo, começa a acontecer algumas coisas, né, também com os X-Men, que o Bob, ele é capturado, que a gente vem a descobrir depois, que quem capturou o Bob e matou o Cable, que tava tentando defender o Bob, quem fez isso foi como o Bob adulto fala. É foda falar de X-Men, né? A gente tem que falar do Bobinho e do Bob adulto. Que foda. O negócio já não é... O negócio já não é simples. É Bobão. Aí o pessoal... O negócio já não é simples. Aí vem escritor querendo dificultar ainda mais, né? Aí fica difícil. Não é, cara. Aí a gente vai e descobre que quem matou o Cable, que tava defendendo o Bob, era o Cablezinho, sabe? Era uma versão do Cable mais nova. Cara, que absurdo, né? Mas, enfim, é isso. O Ahab, ele tá tentando matar o Ciclope, enquanto o Cable, ele tá capturando os X-Men mais novos, né? E a gente não sabe bem o que tá acontecendo. E isso eu achei interessante, porque aí os X-Men notam que alguma merda tá acontecendo. Tem dois mutantes foram mortos em menos de 24 horas, né? Que foi, no caso, o Cable, o Cable adulto, e a Tormenta, eu acho. Não entendi. Peraí. Nem eu. Ninguém. Nem a Siri entendeu. É, porque eu às vezes falo ok aqui, aí ela vai escutar. Você falou ok, bom. Foi isso mesmo. Caraca, foi verdade. Já aconteceu comigo. Que droga. Mas sim, voltando aqui. Mataram então o Cable e a Tormenta, né, que aqui tá sendo meio que a namoradinha do Ciclopinho. E aí temos então uma reunião dos X-Men para saber o que tá acontecendo. E eu achei legal como eles conduziram isso. Eles colocaram os X-Men para acharem que quem tá capturando os X-Men, quem matou o Cable e tudo mais, fosse o Ahab. Quando na verdade era o Cable que tava capturando, né? Os X-novinhos. E é legal porque eles estão indo para um lado e você que tá lendo sabe que eles deveriam estar indo para outro, assim, eu acho que isso foi bem conduzido. E existe um motivo, né, dessa trama também, que é o fato de o Ahab, ele quer matar um dos X-novinhos porque ele sabe que o Cable tá tentando devolver os jovens X-Men para o tempo deles. Porque devolvendo os X-Men para o tempo deles, meio que vai ajeitar as coisas no futuro. Enquanto os X-novinhos estiverem nesse tempo, que eles não deviam estar ali, eles estão aproximando a era de Ahab, né? Eles estão fazendo com que aquele futuro apocalíptico dos X-Men aconteça cada vez mais rápido. E é isso que Ahab quer, né? Por isso que ele não quer deixar que o Cable leve os mutantes de volta. Só que é aquela coisa, né, cara? Super-herói não consegue aparecer em um lugar e falar com o líder e dizer, olha, é isso que tá acontecendo. Não, ele tem que armar um plano bizarro que deixa um monte de suspeita e faz uma grande guerra acontecer pra depois, na última edição, ele falar o plano dele. Porque, assim, eu não vi muito sentido do Cablezinho aparecer aqui e matar o Cablezão, sabe? Na primeira edição. É tipo, mano, tu não tá fazendo teu trabalho direito. Ele fala que o motivo dele matar o Cable é... porque o Cable devia estar fazendo com que a linha temporal tivesse tudo direitinho. E ele não deixou as coisas acontecerem da forma que deveria, né? Ele estava permitindo que os X-novinhos estivessem ali. Ou seja, ele estava errado. Mas em vez de ele aparecer e falar isso, não. Ele mete uma bala na versão dele do futuro. Numa coisa meio até... ficou parecendo aquele filme... não sei se é Looper o nome do filme... que o cara vem do futuro e mata ele no passado, um lance desse, ficou parecendo com isso aqui. Pronto, ficou parecendo Looper, porque ele fala, ah não, chegou a hora dele se aposentar mesmo já, eu sou o Cable a partir daqui. Aí que aqui, cara? eu só sei de uma coisa, eu provavelmente o ouvinte que estiver acompanhando nosso podcast agora vai chegar à mesma conclusão que o Dão já tem há um tempão, que X-Men é uma bosta. Eu acho que X-Men é uma das coisas que os caras mais assim tocam o foda-se, cara, porque eles podem fazer o que eles quiserem, velho. Eles podem pegar qualquer pessoa de qualquer tempo e jogar pra lá e trazer pra cá, pega de outra realidade e não tá nem aí, foda-se, não tem consequência. Cara, olha, eu sou fã de X-Men. Eu comecei a colecionar quadrinhos de super-heróis por X-Men. X-Men Wolverine ali, o formatinho da Editora Abril, até que eu ganhei a assinatura, vinha aquele pacotinho, naquele plásticozinho verde, era uma maravilha, quando chegava tudo de uma vez, era uma delícia aquela época da assinatura da Editora Abril. Mas chegava antes em casa. Chegava antes do que na banca, olha aí, uma coisa assim maravilhosa que a gente. Ninguém hoje sabe o que é isso, né? Revistas chegarem. Pois é, revistas chegarem no mês que elas são anunciadas, olha que maravilha. Eu não acredito que isso existiu algum dia. Que país. Coisa inovadora, sim. Né? Se você já foi assinante da Abril, você é privilegiado, sim. Sim, exatamente. E cara, eu sou muito fã dos X-Men, mas é impressionante como o gibi foi maltratado no decorrer dos anos e parece que ultimamente ele tem sido ainda mais maltratado. E o que é engraçado, ele foi escrito antes de entrarem esses autores relativamente desconhecidos, ele teve fases de autores consagrados, né? Que é o Bendis. Que, pô, o Bendis saiu dos Vingadores pra ir pros X-Men. Aí, depois do Bendis, teve o Lemire, que também é um astro em ascensão, é super hypado e tal. Aí, depois foi que vieram aqueles autores mais desconhecidos, o Matthew Rosenberg, todos esses autores que, pelo menos, eu não acompanhava, não conhecia tanto. E é impressionante como a qualidade caiu. A gente não sabe se isso foi coisa da própria Marvel, que meio que largou de mão por conta do MCU e por conta dos X-Men estarem na mão da Fox, né? A gente sabe que teve uma certa eles ficavam com medo de criar coisas novas, porque aí a Fox poderia usar isso no cinema e tal. E é impressionante como a franquia foi, nos últimos anos, foi fraca. Você tem um ou outro sopro ali de criatividade, que foi o caso de X-Men Red, que é do Tom Taylor. Mas fora isso, a franquia como um todo é fraquíssima nesses últimos tempos, né? É, cara, como eu disse, eu gostei da vinda dos X-Novinhos lá em 2012. E pelo menos enquanto o Bendis escreveu, eu gostei bastante. Mas depois, cara, eu sofri tanto com o X-Men, que realmente é a minha equipe preferida, sabe? E eu sofri demais acompanhando isso, cara. E eu desistia no meio dos títulos, tipo, já tinha lido pra caramba, desistia, aí trocava de equipe, eu, agora vai. E aí eu lia, foi o que eu esperei do Resurrection. Eu disse, nossa, Resurrection vai vir com tudo, com o anúncio de X-Men Gold e Blue. E Gold eu larguei, mal chegou no segundo arco, eu tava dizendo que aquilo já não dava mais pra mim. E Blue ainda acompanhei por um tempo, depois larguei mão também, e é difícil demais. o Lemir, cara, o Jeff Lemire escreveu uma fase vergonhosa dos X-Men, pô. Foi triste ler aquilo, assim. Teve a saga Apocalypse Wars, que, nossa, velho, não, se você vir isso nas bancas, por favor, saia de perto, é Chernobyl total. E aí é curioso, né, porque Apocalypse Wars foi pra capitalizar o filme X-Men Apocalipse, que tava saindo Sim. Na época, bicho. Então a Marvel tanto ignorou os filmes e aí de repente resolveu fazer essa gracinha aí. Não, vamos estabelecer nenhuma relação dos quadrinhos com os filmes aí. Opa, Apocalipse, bota Apocalipse nas capas aí. Ainda mais. O filme já é uma bomba, né? Aí com o quadrinho sendo ruim também, aí casou certinho. Aí funcionou. É verdade. Mas foi a época mais tóxica pra se falar de X-Men, né? Se você falasse do filme, você tava falando de coisa ruim. Você faz os quadrinhos também. Não, mas vamos fazer justiça aqui a esse Termination. É um arco que bota a ordem na casa, de fato, como o Nick falou aí, o Resurrection e essa abertura aí dos X-Men Gold e Blue, a ideia é puxar pra nostalgia mesmo, né? Os anos 90, que tinha a equipe dourada, a equipe azul dos X-Men, aqueles uniformes iguais do desenho animado. Mas, bicho, sei lá, o Mark Guggenheim, do Gold, tava assim, reciclando ideia só. Tudo que todo mundo já tinha feito antes, ele ia colocando ali porque é a aposta segura. E o Blue foi, putz, desde o Bendis, os novinhos já eram mal utilizados. E o Cullen, o famoso cu de bunda, ele não. Ele não gostou, né? Eu não consigo ouvir o nome desse cara sem imaginar essa maldita piada, não tem como. Ele não é um esse escritor, assim, pra pegar personagens com tanto potencial, né? Os X-Men originais, pô. Você vai dizer, mas X-Men originais em si nunca foi uma grande coisa. Vamos falar aí do X-Factor. Cara, o X-Factor é muito legal. A Louis Simonson com o Walt Simonson também é muito bons e tudo mais. Extermination, depois que deu errado completamente essa experiência aí do Gold e do Blue. E Blue realmente é a melhor parte da história, é quando os novinhos somem e fica Polaris, Magneto, um monte de mutante restolho como protagonista da história. Aí vem a Extermination e resolve arrumar a casa mesmo, acabar com essa putaria dos novinhos, mandar eles pro passado e resolver tudo. Eu confesso que eu não gostei muito dessa história do Kid Cable, não, né, como chamaram depois lá o Cablezinho. Mas faz sentido, concordo contigo, Nico, quando você diz assim, por que que não chega, senta, conversa e resolve? Senão não é X-Men, né? X-Men senão... É legal você ver como é que diz? Ele só tem uma edição só, né? é legal que arruma, é do Matthew Rosenberg também, o mesmo escritor de Ressurreição da Fênix, mas nem parece o mesmo cara, ele tá com um ritmo muito melhor aqui, o traço contínuo, acho que só uma edição o Lahaz não consegue fazer, o Pepe Lahaz, que é um talento aí. Só que espanhol. Tá escrevendo o Extermination é o Ed Brisson. Né? Ah, não, é isso mesmo, é o Brisson, é isso mesmo. É. O Ed Brisson e o Donny Cates e o Matthew Rosenberg foram esses três desconhecidos que assumiram a franquia mutante, né? E começaram a fazer coisas muito legais. O Brisson também tem uma fase no Punho de Ferro que é muito boa. não sei, acho que foi o Marcos que leu também, não sei se ele gostou. Mas é uma não, fase... eu, esse daí eu comprei, tá na pilha, ainda não li não. Ah, me pergunte de novo daqui a um ano e meio. Talvez eu tenha lido. E aí nessa história a gente tem o arco todo sendo bem montado e bem explicado aos poucos. Por exemplo, logo no comecinho o Cable captura o Mímico e ninguém sabe por quê, né? Se são os X-Men originais, por que ele tá atrás do Mímico e tudo mais? Ele vai pegar as asas do Mímico, lembrando que o Mímico tem o poder dos X-Men originais, né? E vai implantar nas costas do Anjo pra devolver ele pro passado, porque o Anjo tá com umas asas de fogo de um arco bem porcaria do Bendis, que é o Vortex Negro, que é o crossover dos X-Men, com os Guardiões da Galáxia do Bendis. E aí tá aí, o Gagamoya também ficou lá com o poder escroto desse Vortex Negro e tudo mais, o Anjo ainda tá com as asas de fogo. Então ele tem que devolver tudo como é, e o Anjo não tava como é, né? Aí ele implanta essas asas do Mímico no Anjo, e até que explica o que é que tá acontecendo quando o Ahab chega, a Jean conversa com ele e tudo mais, mantém bem o ritmo da história, e o desenhista, como eu ia falando, é excelente. O Pepe Larraz é o talento espanhol aí, junto com a Carmen Carneiro, estão na Marvel hoje, e ele vai estar com o Hickman nos X-Men também agora. Putz... Eu acho lindo a arte desse cara, pô. É muito, muito, muito bom. Ele tem uma pegada que lembra um pouco o Stuart Immonen, né? É, sim. E com uma arte, um enquadramento muito legal, uma narrativa visual muito boa. O cara merece mesmo estar em título grande. Ele tava fazendo Surpreendentes X-Men. Surpreendentes? Não. Uncanny X-Men, os Fabulosos, Fabulosos Vingadores. É, o Pepe Larraz estava lá? Ele tava lá, mas não nos Fabulosos Vingadores, esse que você gosta aí do Remender. É já na fase de Império Secreto. É o Gary Duggan, que também é outro escritor muito bom, que tá na Marvel, o Gary Duggan. Ele tá escrevendo e o Larraz desenhando. Sim, verdade. Eu comprei já algumas edições do Mix e era ele mesmo que desenha. É a fase que até o Deadpool tá na equipe, né? Isso, o Cable aparece. Isso. Essa fase, assim, não é nem tão ruim, não. É até, tem algumas histórias até divertidas, né? Que não. Eles ainda colocam com... Porque a ideia lá dos Fabulosos Vingadores era unir X-Men e Vingadores, né? Aí agora eles já estão colocando Inumanos no Mix, né? Nessa... Isso. É até interessante. E nessa fase o vilão ainda é o Caveira, né? Também, então... Cara, pois é. Ele ficou por um tempão. Eles é que resolvem o plot do Caveira com o cérebro do Xavier, né? O Caveira, saca? Porque o Império Secreto mesmo é uma bagunça tão grande que ninguém nem lembrou disso. Ah, mas o Caveira não tava poderosão? Aí, não, vamos resolver isso aqui. E é nesse título que eles resolvem. É um título bem legal. Vale a pena procurar pra ler aí, porque ele é divertido mesmo. Ele tá ali na margem dos grandes acontecimentos da Marvel. Mas é aquele quadrinho que você pega pra ler e são 20 minutos divertidos. E muito bem desenhados. Isso, é isso que eu ia falar. O Pepe Larraz desenha, assim, todo mundo é bonito, cara. são artistas de cinema, assim, os personagens. Nessa fase aí dos Uncanny X-Men, dos Uncanny Avengers, por exemplo, a Vampira, cara. A Vampira dele é linda demais, cara. Ele desenha todas as personagens femininas muito gatas, assim. Todo mundo é bonitão, todo mundo tá no seu auge, assim, da boniteza. Mas ele também resgata as características dos personagens, né? A Vampira tá com aquela cara lá de caipira dela que ela tinha lá no comecinho. Sim, sim. O Romitinha desenhava ainda. Ele faz os personagens de tamanho diferente também, né? Todo mundo mesmo tamanho, mesma cara, todo mundo igual. Isso aí. É, o Apache dele é gigantesco, né? É, e as cenas de luta deles são de ação, de uma maneira geral, são muito boas também, cinematográficas. Gosto. É, você também falou essa parte da volta da Jean, que eles vão lá e dividem a equipe. Aqui em Extermination ele faz isso de novo, né, cara? Eles vão lá, não, vamos dividir a equipe aqui pra cada um proteger um X-Menzinho diferente e tal, um X-novinho. Mas aí eles, acho engraçado que enquanto tá tendo o discurso lá de que eles vão fazer isso, de se dividir e proteger, eles deixam todos os X-novinhos saírem da sala e irem lá pra fora e virarem um alvo, sabe? Tem que ter o drama. Meu Deus, cara, foi muito assim, muita burrice mesmo, assim, vamos aqui sentar e discutir sobre X, enquanto X tá de vacilo ali. Eu também achei legal como eles usaram o Ahab, né? O Ahab, como eu falei, ele fez um estrago grande aqui nesse quadrinho. E ele utilizou de dois gêmeozinhos. Eu acredito que esses personagens tenham sido criados aqui. Nunca ouvi falar desses meninos, desses gêmeos franceses. Que eles, no começo da história, como você falou, a coisa do mímico, né? Ela aconteceu lá no início e você não sabe exatamente o porquê aquilo aconteceu. E lá na frente tem um grande significado, um grande motivo, né? E aqui, né, no início, eles também fizeram isso com os gêmeos. Eram dois gêmeos que estavam sendo atacados por um grupo anti-mutantes. E os X-Men correram para salvar eles e levaram eles para a mansão. E de repente esses dois jovens, esses dois irmãos que eram... Eles não tinham memória, ninguém sabia quem era. Eles eram infiltrados, né? O Ahab mandou eles lá porque eles tinham a habilidade lá de despertar, de colocar memórias falsas nas pessoas. Um mexia com a emoção, deixava todo mundo mais suscetível, né? A ser atingido pela irmã dele. E ela colocava novas lembranças, o que fazia com que a Ahab colocasse lembranças de que eles eram farejadores. Então, assim, ele conseguia criar novos farejadores rapidão, assim, não precisava de todo o processo de tortura que ele normalmente fazia para criar um farejador. Então, eu acho que isso foi muito bem escrito também, sabe? E, Nick, tem também um fechamento legal aí, na verdade, uma abertura de plot, que é o sumiço da Rachel, né? O Ahab some com ela. Isso. Esse é um plot que vai ser resolvido na mensal nova que o Brisson escreve, da X-Force. Ele terra de volta a Dominó, o Apache, o Shatter Star, a Dinamite, a Paeta e o Deadlock, e eles estão indo à terra do Kid Cable da Rachel para saber o que está acontecendo. E aí terra de volta o conflito também, o clone do Cable, né? Sim. Agora, é um revival dos anos 90 isso, né? Que massa. Eu vi a capa da primeira X-Force aí e achei lindona, cara. Eu acho que ela é o Pep LaHaas que desenha. É do LaHaas também, mas o LaHaas tá só na capa. É o Dylan Burnett que tá escrevendo que tá desenhando. E é bem legal, o texto dele é mais cartunesco, assim, é diferente, mas é bem legal. E eu concordo com você que eu não gostei muito desse nome do Kid Cable, não, cara. Eu prefiro como o Bob chama, que ele chamou de Cable sem pentelhos, né? Eu gostei mais. Bob é ótimo, cara. Ele é o Homem-Aranha dos X-Men, né? Muito bem. Tem os dois Bob juntos, né? O do passado. É perfeito. Cara. Aliás, tem uma cena muito linda, né, cara? Assim, quando no final os X-Novinhos já sabem que tem que voltar pro tempo deles, né? Pra aquilo tudo acabar, pra que aquele futuro desgraçado não venha. Tem uma cena de despedida dos Bobs, né? E o Bobinho, ele tá com muito medo de voltar pro tempo dele, porque ele já assumiu a homossexualidade dele aqui nesse mundo que aceita mais de certa forma, né? E ele tem medo de voltar pro passado e lá, como é que vai ser, sabe? O mundo é diferente 30 anos atrás, 40 anos atrás. Então, eu achei essa cena muito massa. É uma página inteira dedicada a isso, a essa despedida ao Bobão, falando pro Bobinho o quanto um aprendeu com o outro e que ele tem que enfrentar isso sim, que ele não pode esconder quem ele é. E isso é muito legal. Tem algumas coisas realmente de X-Men que acabam surpreendendo e mostrando bem o que é o que era desde o início a intenção da revista, né? Que sempre falou sobre isso, né? Sobre preconceito, sobre aceitação e tudo mais. Representatividade, né? Também. E me diz uma coisa, qual a expectativa de vocês para o Hickman na série, né? Porque estão dando carta branca, ele saiu da Marvel logo depois lá de Guerras Secretas, né? Saiu num hype fudido, foi querer fazer seus gibis autorais, muita gente queria que ele fosse para DC, mas aí ele acaba voltando para Marvel, provavelmente junto com um caminhão de dinheiro, para poder escrever X-Men, né? E qual a expectativa de vocês para isso? Todas. Porra! eu tenho expectativa também. O Hickman tem excelentes passagens na Marvel, né? Vingadores, Quarteto. Eu sou fã dele desde um... Foi meio quadrinho que eu li dele, que é um autorial da Image, que é o The Nightly News, que ele tem essa coisa bacana de construir uma trama aos poucos, mas sempre entregando coisas boas, mas não precisa nem te falar muito, Vingadores dele tá aí, eu gosto muito, tem ótimos momentos, apesar dos detetores, né? Mas eu lamento ao mesmo tempo que o Matt Rosenberg tá fazendo uma excelente fase. Inclusive, a gente tá gravando aqui essa semana, saiu a Uncanny 19, escrita pelo Rosenberg, que tem um plot twist muito bacana envolvendo toda a motivação, tudo que aconteceu nas últimas 10 edições, quase. E ela, é triste ver um bom escritor há tanto tempo que a Uncanny não tem uma fase tão boa assim. É triste ver ele partir, mas a expectativa realmente pro Hickman vai ser sempre alta, porque o cara nunca prometeu e não entregou. Ele sempre entrega e sempre constrói coisas que ficam, né, pra canologia e pra mitologia dos personagens. É, eu também tô no mesmo time, porque eu sou bem fã, né, dessa fase dele nos Vingadores. É uma das minhas sagas preferidas, é a minha saga preferida dos Vingadores, né, toda essa fase que o Hickman escreveu, o que ele conseguiu fazer ali com Vingadores e Novos Vingadores ali lado a lado, uma trama assim, absurdamente acima de tudo, assim, pelo menos em Novos Vingadores. Em Vingadores já era algo cósmico, né? Mas em Novos Vingadores era algo simplesmente absurdo, aquela trama, assim, era algo gigantesco. E eu acho bem épico essa fase, e eu espero, por isso que eu falei todas as expectativas, porque eu espero algo muito grandioso, assim, pros X-Men também, que é o meu grupo preferido, então... É, eu acho que já disse isso aqui. E, tipo, eu espero... Ele também vai fazer isso de duas revistas, né? Ele vai escrever, acho que é House of X e Powers of X, né? Isso. Então, eu acredito que ele já vai fazer algo nesse sentido também. Talvez, eu não sei se ele vai dividir equipes, assim, se vai criar duas equipes com X-Men que a gente gosta. Eu sei que tem algum... Eu já vi nas primeiras artes que saíram que tem alguns personagens que vão ser criados aqui, né? Que nunca apareceram. Coisa que ele fez também na época nos Vingadores, ele criaram aqueles personagens que agora eu não lembro o nome, que tinham chifres. Os construtores, né? E, pronto, os construtores. Tudo isso ele foi criando e tá aí, adicionou a mitologia, né? E é algo que, como a gente já falou aqui anteriormente também nesse programa... A gente precisa que... Já chega de se reciclar tanto, né? Vamos criar coisa nova, vamos criar novas histórias também. A gente tá sempre na mesma... Ah, quando a Fênix voltar de novo, vamos resgatar, sei lá, a Cable de novo, não sei o quê. Então, cara, vamos tentar algo novo. Eu acho que Hickman vai fazer um bom trabalho, assim. Eu tô muito no hype, assim. Minha capa de Twitter é Hickman is. Eu acho que... O Hickman já chegou botando moral mesmo aí. Inclusive, ele já fez uma Hickmanice dele, né? Ele explicou que é House of X, mas não é Power of X. Esse X aí é 10 mesmo, né? Powers of 10. Então, um X é X mesmo, outro X é o numeral romano. Mas a gente vai ter alguns diagramas aí explicando tudo pra gente. teve outra coisa também, né? Que é, sim, igual o dos Vingadores lá, né? Teve outra coisa também, acho que saiu uma página em que o Xavier, ele tá lendo a mente, assim, de uma pessoa e, tipo, ele tem uma grande revelação, né, vocês viram essa, né? Ele tem, tipo, faz uma cara assustado como se tivesse uma grande revelação, né? E alguém tô dizendo que seria o maior acontecimento, o maior segredo dos X-Men. E aí o Hickman depois falou, não, o maior da Marvel, né? Será se... pretencioso, não. Agora, vamos falar sério, o maior acontecimento dos X-Men, o maior segredo dos X-Men acontece a cada 4 anos, né? Pois é, né? Teve o X-Men 600 que foi essa mesma porra, o maior segredo dos X-Men. Não, mas o maior segredo dos X-Men é a mentira, a merda que o Xavier fez essa semana, né? Como ele tá morto. O professor mais escroto de todos os tempos, né? É, tem uma cena clássica, né, do personagem, o Xavier é um escroto, tipo isso. É, daqui. Pois é, a Kitty Pryde estava certa desde o início. É. Xavier é a prova da doutrinação dos alunos nas escolas. É, e pelas críticas que eu vi, só pra fechar com Dark Phoenix novo, que a gente começou falando, pelo que eu vi de críticas aí, Xavier tá seguindo muito bem, igual aos quadrinhos então, porque disseram que ele é bem filho da puta. Não vou ver esse filme no cinema, esqueça. É. Vou esperar, tá de graça no Telecine. Ah, cara, velho é foda, Telecine, né? Telecine, sei. O Gato Net agora virou Telecine, tudo bem. Estamos no ar, eu não vou me comprometer, eu tenho esse direito de não produzir pra... Bom, é isso. Ouvintes, ó, não se enganem pelo que a gente falou aqui. X-Men é legal, tá certo? Talvez a gente tenha pego não muitos, não exemplos bons de gibis legais, mas assim, tem alguns exemplos muito bons de gibis interessantes dos X-Men. A gente falou, inclusive, de um recentemente, que é o X-Men Red. Então, mas tem muita coisa interessante ao longo da história dos X-Men. E vamos agora na expectativa do Hickman trazer esses personagens aos seus dias de glória, já que eles foram tão maltratados, né, ultimamente. E agora que voltou, tá todo mundo sob o guarda-chuva lá do Ratinho, né, nos cinemas. Então, quem sabe agora eles voltam a investir pesado nos personagens e nos quadrinhos também. Eu acho que é isso que tá acontecendo. Por favor. E é isso, chegamos ao final de mais um Pilha de Bis. Quero agradecer mais uma vez a presença do Maurício e do Nick. Show. Boa noite, seu fake. E eu espero mesmo que a leitura de X-Men dos nossos ouvintes não dependa desse programa. É, porque senão lascou. E é isso, pessoal, até a próxima semana com mais um Pilha de Bis. Um grande abraço e tchau. Valeu, galera. Este podcast é uma produção do site Arte Final. Acesse www.artefinalhq.com.br.